Do.

não tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada, nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Irene ri, Irene ri, Irene. Irene ri, Irene ri, Irene. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene ri, quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada, nada, nada. Quero ver Irene ri, quero ver Irene dar sua risada. Quero, quero, quero, quero bem. Quero, te quero, quero, quero bem. Chiclete, chiclete, mastigo dor e dor. Chiclete, chiclete, mastigo dor e dor. Te choro, chuvinha chuviscou. Choro, te choro, chuvinha chuviscou. Chamego, chamego, me deixa, me deixou. Mego, chamego, me deixa, me deixou. Adorador, adorador. Adorador, adorador. Adorador, adorador. Adorador, adorador. Mas eu te espero porque o grito dos teus olhos é mais longo que o braço da floresta e aparece atrás dos montes, dos ventos e dos edifícios. E o brilho do teu riso é mais quente que o sol do meio-dia e mais, e mais, e oh, oh. Quero, querendo, quero bem. Quero, te quero, querendo, quero bem. Chiclete, chiclete, mastigo dor e dor. Chiclete, chiclete, mastigo dor e dor. Te choro, chuvinha chuviscou. Choro, te choro, chuvinha chuviscou. Chamego, chamego, me deixa, me deixou. Mego, chamego, me deixa, me deixou. Adorador, adorador. Adorador, adorador. Adorador, adorador. Adorador, adorador. Mas eu te espero na porta das manhãs, porque o grito dos teus olhos é mais e mais e mais. E depois que você partiu, o mel da vida apodreceu na minha boca. Apodreceu na minha boca. Este samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá.

Eu me fio bem profundo, pra não perder um minuto, um segundo, pra não perder. Eu mergulho bem profundo, pra não perder um minuto, um segundo, pra não perder. Aqui tudo que eu te desconheço. Aqui tudo que eu te desconheço. Se tá chachado, não tá perdido. Se eu tô com ele, ele tá comigo. Se tá chachado, não tá perdido. Se eu tô com ele, ele tá comigo. Aqui tudo que eu desconheço. Aqui tudo que eu desconheço. Se tá chachado, não tá perdido. Se eu tô com ele, ele tá comigo. Se tá chachado, não tá perdido. Mas eu tô com ele. Perdido. Se tá chachado, não tá perdido. Se tá chachado, não tá perdido. Se tá chachado, não tá perdido. Se tá chachado, não tá perdido. Se eu tô com ele, ele tá comigo. Se eu tô com ele, ele tá comigo. Se eu tô com ele, ele tá comigo. Se tá chachado, não tá perdido. Se eu tô com ele, ele tá comigo. Se tá chachado, nunca. Todo compositor brasileiro é um complexado.

de viola de um cego infeliz, podre na raiz. Ah, vivo sem futuro num lugar escuro e o diabo diz: ah, disse eu me carrego moda de viola, não dá luz a cego. Ah, disse eu me carrego moda de viola, não dá luz a cego. Moda de viola de um cego infeliz, podre na raiz. Vivo sem futuro num lugar escuro e o diabo diz: disse eu me encarrego. Diabo diz: ah, disse eu me.